está sozinha. Quanta gente sente solidão, pois a angústia é tamanha, dá vontade de tirar com a mão. Não dá, não dá, não dá. Assim não dá. Quanta gente cai e só lamenta, pois o vale é muito profundo. O problema é maior que o mundo. Dá vontade até de sumir. Não dá, não dá, não dá. Assim não dá.